Minhas primeiras palavras são de congratulação e de parabéns à Altice por uma decisão que é histórica. É histórica nestes territórios de baixa densidade, até porque, sendo uma empresa privada, muitas vezes estes territórios de baixa densidade são olhados até por poderes públicos de uma forma muito seletiva. Isto é que é coesão do território, é coesão em termos de desenvolvimento económico, é coesão porque esta vinda da fibra óptica, tanto a nível empresarial, a nível do turismo, a nível da captação de investimento estrangeiro, é um contributo decisivo para que esta região possa, neste momento, alinhar no seu desenvolvimento económico.